meuscds.com. Eu quero chamar pra cantar comigo essa música, minha amiga Adalgisa, a mulher de São Paulo. Obrigada, Devina Vaz. Vamos fazer essa linda canção. Sofre, menino. Eu queria te contar aquela coisa. Fiquei te falar naquela noite. Gaguejei, não consegui terminar. Coragem, vou embora. Sei que te falar. Eu queria tanto ser teu namorado. Não vi que não tem nada engraçado. Só desabafei, não precisa aceitar. Gosto da nossa amizade, se o dia melhorar. Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar. Tô esperando você decifrar o meu olhar. Se eu te der um sorriso, você pode me beijar. Mas só vou sorrir se prometer e me jurar. Não me deixar por nada nesse mundo. Confesso, ainda sinto lá no fundo medo de me entregar e me deixar abandonada. Todos foram assim porque homem não vale nada. Então deixa eu te provar ser diferente. Prometo se sorrir daqui pra frente. Sorriso vai ser o melhor da sua vida. Só vai chorar de emoção e o sorriso vai virar rotina. Obrigada, Devina Vaz, pelo convite. Machuca, miséria. meuscds.com. Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar. Tô esperando você decifrar o meu olhar. Se eu te der um sorriso, você pode me beijar. Mas só vou sorrir se prometer e me jurar. Não me deixar por nada nesse mundo. Confesso, ainda sinto lá no fundo medo de me entregar e me deixar abandonada. Todos foram assim porque homem não vale nada. Então deixa eu te provar ser diferente. Prometo se sorrir daqui pra frente. Sorriso vai ser o melhor da sua vida. Só vai chorar de emoção e o sorriso vai virar rotina. Rotina.